Panorama Agrícola para 9 de março de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de quarta-feira de lua nova, 9 de março de 2011. Na mesa de som comigo está o Márcio Peixe, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: pé que dá fruta é o que mais leva pedrada. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você acompanha a Festa Nacional das Sementes Crioulas em Anchieta. Conheça também o programa Terra Boa e informações sobre estágio para jovens rurais na Alemanha. Ligue 48-3239-5647 e participe do programa ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.com.br. .sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para proteger a saúde e o meio ambiente, use corretamente os produtos químicos, pesticidas e substâncias tóxicas. Após a utilização, verifique a destinação adequada dos restos para não contaminar o solo e a água e para evitar que pessoas desinformadas utilizem as embalagens. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Conheça um pouco mais do programa Terra Boa, lançado recentemente pela Secretaria de Agricultura. Terra Boa Calcário beneficia agricultores com um limite de 30 toneladas do produto. Pode ser retirado direto na mina ou via cooperativa. E estão sendo disponibilizadas 270 mil toneladas de calcário, fundamental para corrigir o solo e elevar a produtividade das lavouras e pomares. Terra Boa Sementes fornece sementes de milho de alta qualidade. O programa distribui 220 mil sacas de 20 quilos de sementes de forma subsidiada. Cada agricultor recebe até 5 sacos e devolve no próximo ano com o produto da colheita. E o Terra Boa Forrageiras tem por objetivo atender 2.500 agricultores catarinenses com financiamento para a compra de sementes de forrageiras e outros insumos para o aumento da produção de leite e carne à base de pasto. Os kits distribuídos pelo programa são suficientes para 1 hectare de terra e podem ser pagos em 2 parcelas ou à vista com desconto de até 60%. Procure o escritório da Ipagre no seu município e conheça mais sobre o Terra Boa. Santa Catarina assinou recentemente um protocolo de intenções com a Alemanha para o intercâmbio de jovens catarinenses em estágios em fazendas agrícolas da Alemanha. O protocolo foi assinado pela Secretaria de Agricultura e a Agência de Fomento a Estágios de Brasileiros no Exterior, que mantém um programa com a Alemanha desde 88. Os estágios são para um período de 12 meses para rapazes nas áreas de agricultura, pecuária, floricultura, fruticultura, vitivinicultura e turismo rural. As inscrições estão abertas para o estágio na Alemanha e é preciso ter entre 18 e 25 anos, conhecimento de língua alemã, ser solteiro, possuir nível técnico ou experiência na atividade agrícola. E há também outros pré-requisitos. Para o estágio em hotelaria e gastronomia, aceitam-se mulheres entre 18 e 28 anos. Informações adicionais na Ipagre do seu município ou no telefone da Agência de Fomento. Código de área 54-3281-1465. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola de hoje conversa com Ivan José Cansi, extensionista da Ipagre, no município de Anchieta, extremo oeste de Santa Catarina. E o assunto é a Festa Nacional das Sementes Crioulas, dias 19 e 20 de março, em Anchieta. Ivan José Canse, primeiro para definir aí para o ouvinte, o que é uma semente crioula? Olha, a semente crioula é aquela semente plantada, né, pelos agricultores, pelas agricultoras ao longo de muitos anos, né, e colhida e selecionada por eles e guardada. Também pode ser uma semente que é oriunda do melhoramento genético oficial de empresa como a própria IPAG, né, que com o tempo ela passa a ser reproduzida nas propriedades e acaba possuindo características específicas daquele local. Então a semente que é sempre na mão dos agricultores, né, de domínio deles. E a Festa Nacional das Sementes Crioulas, qual o objetivo dessa festa? O objetivo dela é difundir um trabalho que existe na região, ligado à conservação da biodiversidade que é cultivada pelos agricultores, a agrobiodiversidade seria, né? E também fazer com que mais pessoas venham a conservar e valorizar as sementes crioulas, né? Aquelas sementes, como eu falava, que estão de posse ainda dos agricultores. Então, ela tem o objetivo é divulgar esse trabalho e promover ele para que mais pessoas passam a fazer isso na região e estado no país. Aí na região de Anchieta, Ivan, quais as culturas que têm sementes crioulas? Olha assim, ó, o carro-chefe que se trabalhou tem sido o milho, né? Existem algumas dezenas de variedades. Mas também o milho pipoca, o amendoim, o feijão, muito cultivado, né? As hortaliças, as próprias, né, cultivos assexuados, como a batata, a mandioca, né? Então, são dezenas de espécies que existem, né, na região, que as pessoas, embora se perdeu muita coisa, né, as pessoas cultivam ano a ano, reproduzem, guardam semente para cultivar no próximo ano. Ivan, e qual é a programação da Festa das Sementes Crioulas? Ela ocorrerá em dois dias, 19 e 20 de março, né, próximo, né, e nós teremos nos dois dias os estandes, né, com experiências ligadas então, às sementes crioulas, à agroecologia, à experiência de associativismo, de cooperação, de cuidado com o meio ambiente, né, e também nós teremos, paralelo a isso, uma feira de agroindústrias aqui da região, feira de orquídeas, feira do peixe, né, então são várias atrações, e também teremos no sábado, à tarde, dia 19, um seminário, né, para discutir esses temas que eu colocava, né, da sustentabilidade, da agroecologia, das sementes crioulas. Então, e tem a parte cultural, né, a gente procura resgatar a nossa cultura da região, valorizá-la, né, é uma festa diferente, uma festa bonita, que preza, como eu falava, pela conservação da biodiversidade. E nesse dia de convida todos a participarem. Qual a expectativa de público? Olha, nós sempre tivemos umas duas edições em torno de 8 a 10 mil pessoas, né? E essa vez também temos essa expectativa, já que é uma festa que já é bastante conhecida no estado, né? E traz um tema à tona, né? Discute um tema à tona. A própria alimentação dela também procura ser assim, né? Que é o tema da agroecologia, que é o tema da biodiversidade, que é um tema ligado ao meio ambiente, portanto, e que atrai muitas pessoas. Um público de 8 a 10 mil pessoas. Ivan José Canse, extensionista da IPAG em Anchieta, entrevista ao Panorama Agrícola sobre a Festa Nacional das Sementes Crioulas, dias 19 e 20 de março, em Anchieta, extremo oeste de Santa Catarina. Ivan, muito obrigado pelas suas informações. Mauro, muito obrigado sempre à disposição, viu? Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Trazendo saúde a todos, agregando mais valor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.